Vamos lá que eu sou tigão. Vamos lá que eu sou tigão. Vamos lá que eu sou tigão. Qual é o homem que gosta de sair com a mulher do